Casos de uso. A ênfase do caso de uso é entre a interação do usuário com o sistema do que a própria tarefa deste usuário. Ou seja, o foco está nessa interação. Descreve o que é chamado curso normal, isto é, o conjunto de ações que o analista acredita serem mais usualmente realizadas. O objetivo, então, é capturar o uso do ator ao utilizar o sistema. As características são: podem ser descritos graficamente, os atores podem ser associados a mais de um caso de uso, o layout é mais formal e o foco na interação entre o usuário e o sistema é condicionado a partir do uso de uma tecnologia.